Neste horário, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, produção de Guiaroni, com elenco de rádio teatro sob a direção de Floriano Faisal. Nacional, une neste momento seus sentimentos aos irmãos cristãos de todo o mundo, neste dia em que, contritos, oram para que se esqueçam as guerras, as discórdias e para que a humanidade caminhe junta para a glória de Deus. Trabalho já famoso e tradicional em sua apresentação na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda uma vez vai ao seu receptor, amigo ouvinte. Trabalho vazado no maior tema religioso e dramático da humanidade, esta radiofonização esteve a cargo de Giuseppe Guiaroni, que aliou aos seus conhecimentos técnicos de rádio o seu talento poético. Todo o antigo cast da Rádio Nacional, que contava com perto de uma centena de artistas, aqui está. E iremos ouvir vozes de muitos colegas que já nos deixaram, encontrando-se em outras atividades, como também daqueles que partiram para sempre, como César Ladeira, Ismênia dos Santos, Darcy Casarré, Domingos Martins, Tina Vita, Mafra Filho, Milton Rangel e tantos outros que hoje continuam vivos em nossa saudade. E agora, para a sua meditação, vamos reviver a paixão daquele que foi o Messias, Redentor da humanidade. Entre as dúvidas e as angústias atormentada a hora presente, o homem procura um caminho.